Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast. Se você está reparando que a qualidade do podcast está meio ruim, não é seu fone de ouvido nem nada, eu realmente estou gravando assim, de propósito. Vamos fingir que a gente está numa ligação, você está falando comigo, eu te liguei agora e tu atendeu a ligação e vai ficar só me ouvindo falar por um bom tempo, ou nem muito. Não sei. Eu postei 2 episódios recentemente e tentei até gravar um. Só que eles não saem de forma espontânea. Eu não sei o que é que tá dando em mim, eu não sei o que é que acontece. Toda vez que eu abro o gravador, quando eu pego o microfone e começo a falar, me dá uma ansiedade grande, como se eu quisesse falar tudo de uma vez. E de certa forma isso me incomoda. É como se, sei lá, é como se eu quisesse falar tudo de uma vez e ao mesmo tempo eu tivesse medo de alguém chegar aqui na minha casa e bater e atrapalhar tudo, porque no outro podcast mesmo que eu tava gravando, que eu não lancei aqui, eu tenho uma cadelinha que ela tava passando por cima do fio. Então, quando eu puxava o fio para tentar fazer ela se afastar, ela continuava ainda tentando entrar entre o fio para poder ir para o cantinho da mesa onde ela fica. Isso estava me enchendo o saco, então assim, ou eu estava muito travado, não estava conseguindo falar dos assuntos corretamente. Então, vamos lá. O primeiro assunto que eu queria dizer era um fora que eu levei há muito tempo. Eu ia deixar esse assunto para falar por último, mas eu acabei deixando ele. Vou deixar ele como primeiro porque história besta e o pessoal fala que algumas pessoas que já ouviram esse podcast, eu acho que você também, disse que gosta das minhas histórias, então eu vou contar uma. Quando eu tinha lá para os 12 anos, acho que até um pouco menos, eu tive uma apaixonitezinha de uma. Foi na época do Garota de Olhos Azuis. Quem é um ouvinte mais antigo aí do podcast vai saber. Quando eu tinha uma apaixonitezinha numa garota, que vamos chamar ela de, eu não sei que nome dá, de Carla. Então, eu era apaixonado pela Carla, assim, ela me viu e começou, me achou bonito. Falou com a minha prima e disse assim, olha, eu acho esse rapaz bonito. Esse garotinho bonito, esse pimpolho, esse gordinho aí bonito. Então, a gente começou a conversar, começou a ter umas... trocar carinhos, né? E eu tô falando isso de forma sem ser algo sexual, sem duplo sentido, era coisa de criança mesmo, bem inocente. E teve uma época que... Eu só conseguia falar com ela quando eu ia pra casa da minha tia. Quando eu ainda tinha Orkut, já tinha acesso ao Facebook, mas essa garota não tinha. Então eu só conseguia falar com ela quando... Nossa, um cara acabou de ligar a máquina aqui, enfim, vai assim mesmo. Só conseguia falar com ela quando eu ia pra lá, pra casa da minha tia. Porque eu moro em uma cidade e minha tia morava em outra. Então, a gente trocava sempre a gente sempre trocava ali alguma mensagem, fazia um telefone sem fio, entre os meus primos que moravam lá perto da casa dela. Então, ela dizia, fala pra Rafael tal coisa. E eu dizia, olha, fala pra Carla tal coisa. Então, o meu momento mais memorável que eu tive com a Carla, em que eu era criança, foi o seguinte. Eu estava no meio da rua e tem uma vila de casas. No corredor dessa vila de casas, ele é um corredor extenso. E ele é aberto, ou seja, ele não tem muros. Então dava pra ficar sentado ali, porque era sequinho, era limpo, o pessoal varria ali. Então eu me sentei ali e a Carla resolveu sentar, ou melhor, deitar no meu colo, com a cabeça no meu colo. E aí eu fiquei fazendo carinho no cabelo dela. E o cabelo dela era cacheado, ela tinha olhos lindos também. Então eu achei bem legal isso. Eu posso dizer que foi uma experiência bem interessante pra mim quando eu era criança, porque eu tava experimentando ainda aquela coisa do amor, né? Aquele amor inocente que a criança tem. o evento canônico, né? Então, passou-se uns anos e eu ainda gostava muito da Carla, eu achava ela muito bonita. Toda vez que eu ia pra casa da minha tia, eu ficava ansioso, nossa, cara, era muito legal ficar aquela ânsia, aquele coração quente, sabe? Pra tentar ali, na expectativa, dizer assim, não preciso ver a Carla, eu quero falar com a Carla. Eu só sossegava quando eu via ela, entende? Então, eu continuava ali, quando eu chegava na casa da minha tia, sempre esperando ela no horário de sempre, que ela saía sempre à noite com a cachorrinha dela. E teve um tempo que ela não estava mais saindo tanto, a gente já estava com acesso à internet, então o contato foi reduzindo, os interesses dela também foi mudando. Então chegou um tempo que eu perguntei a ela assim, o contexto foi o seguinte, eu já tinha um telefone, um celular Samsung, que só pegava rádio FM, esse celular foi meu companheiro por muito tempo. Foi daí que eu comecei a ouvir música, mais música, né? Descobri a Rádio Transamérica, Jovem Pan, Mix FM, enfim. Eu consegui colocar crédito nesse celular, minha mãe me recarregou pra mim, e eu liguei pra Carla. Com o coração na boca, eu fui e me confessei pra Carla. Disse a ela tudo o que eu tava sentindo, etc. E a Carla riu bastante, ela tava rindo e aparentemente ela tava com alguma amiga dela. E ela disse assim, olha, a fila anda. Sabe, tem uma música que fala, que canta exatamente assim, acho que é a fila anda, algo assim, entende? Então eu nem sei de que cantor é, enfim, eu nem vou pesquisar porque eu tô gravando com o celular. Tô aqui deitado no sofá e olhando pro teto e gravando isso com uma qualidade de gravação baixa pra a gente estar nessa ligação aqui. Então, quando eu ouvi isso, eu fui e perguntei, nossa, isso é um não, né? Aí ela disse, interprete da forma que você quiser. Então eu simplesmente fiquei ali sem chão. Eu disse, cara, realmente os tempos mudam. E realmente o tempo muda. Porque assim, há coisas nas nossas vidas que realmente, por exemplo, essa questão da Carla, quando eu vim me confessar para ela, já havia se passado quase um ano e meio. Entende? A gente ficava só naquela amizade inocente, sabe? Aquela apaixonita inocente toda. Então, cara, há coisas na vida da gente que a gente deve deixar no passado. Eu não sou uma pessoa que é um exemplo de deixar coisas no passado. Pra mim, às vezes eu tenho fantasmas que me assombram de problemas dos quais eu não resolvi, sabe? Isso é uma coisa até estoica. E até tem um amigo meu que ele fala que o budismo também ensina muito sobre isso. É uma correnteza, já passou, entende? Cada água ali está passando, é uma correnteza. Então, é a constância da vida. Tem coisa que realmente não está sob o nosso controle e a gente tem que aceitar aquilo ali. Então, tem coisas na nossa vida que a gente deixa no passado, porque se a gente for procurar, por exemplo, houve uma pessoa também que eu procurei muito por ela ao decorrer de muito tempo. Ela sumiu do nada, eu consegui achar o paradeiro dela. Passei quase 2 anos procurando por essa pessoa na internet. E quando eu achei, ela não era mais aquela pessoa. Ela era uma outra pessoa. Ela não era aquela pessoa que eu conhecia, que eu tinha conversas durante a noite, sabe? Que eu ficava animado para ter uma resposta dela. Isso já na época que o WhatsApp... Isso na época que o WhatsApp era pago, tá? Você tinha... Aí tinha era R$5, alguma coisa. Eu nem lembro. Era $1, eu acho. Eu não lembro, cara. O WhatsApp tinha uma licença anual de R$5, eu acho. Se alguém... Se você aí quiser me corrigir depois, manda um e-mail. Ou sei lá. Então, eu procurei por essa pessoa e quando eu fui conversar, eu vi que ela era outra pessoa. As opiniões sobre diversos assuntos tinham mudado. Os interesses eram outros. Ela já não estava mais aquela pessoa de antes. E às vezes é bom a gente manter essa imagem. Aquela coisa. Teve o meu amigo Vini. Ele falou. Eu não sei se foi. Não, ele não falou pra mim isso. Eu vi no canal dele. Ele falando que você não deve voltar para lugares em que você teve boas lembranças. Porque quando você volta e vê tudo ali do jeito totalmente destroçado, às vezes você vê que o ambiente não está conservado, você fica magoado com aquilo. Sua lembrança vai ficar, poxa, eu gostava tanto desse lugar, eu costumava ficar aqui, eu tive boas lembranças aqui. Só que agora olha como tá. Talvez antigamente fosse bom a gente voltar para os locais que a gente costumava visitar. Por quê? Porque tinha essa questão da preservação. Hoje em dia nem tanto. Acredito eu, porque haviam lugares que eu cheguei a visitar também que já não está mais tão preservado. E também eu não falo isso só sobre lugares, as pessoas também mudam. Então a gente fica nessa constância a vida. Tem, pronto, essa garota dos olhos azuis que eu falei uma vez, minha mãe, ela sabe como eu conseguiria contatar ela. Ela sabe das pessoas que conhecem ela. Ela conhece, ela tem. Poderia fazer a ponte. Mas eu acho que ela já deve estar casada. Já deve, pode ter um filho. Pode ter já ter um emprego. Muito bem. Está muito bem de vida. E ela, no máximo, nem deve se lembrar de mim. O que é bem óbvio. Se ela, eu lembro dela com. Eu lembro daquela, da garota dos olhos azuis, mas ela pode nem lembrar de mim. Imagina, eu vou falar com ela, olha, eu sou aquele garotinho que ficou conversando contigo numa festa. E ela dizer, eu não lembro. Imagina o quanto esse garotinho dentro de mim, lá com aquela idade, aquele garotinho que está dentro de mim, quando lembra dessa história, que quando lembra da garota que conversou com ele naquela festa ali, que ficou distraindo a cabeça dele porque ele estava de saco cheio, porque a Carla não foi na festa junto com ele. E aquela garota conversou bastante com ele ali. Ela tem um perfume muito bom, um cabelo longo, olhos lindos. Imagina aquele garotinho que viu tudo isso e simplesmente quando ela, se ela falar, eu não lembro, aquele garotinho vai ficar magoado por dentro. Então é isso, é muito complicado quando você tenta buscar coisas do passado. Até para coisas erradas, às vezes, você tem que, se você não resolveu na hora, cara, o que você vai ter que deixar para lá. Se é uma coisa que eu tô tentando aprender da pior forma possível. Se você não teve como resolver um problema com a pessoa, você vai ter que deixar para lá. Se você não conseguiu resolver, se você não tem mais contato, não busca. O meu erro, posso dizer assim, é que eu sempre procuro algo do passado para estar me apoiando. Sobre qualquer coisa, às vezes minha cabeça tá num ócio e eu falo, eita, aquela coisa do passado. Vou procurar sobre. E eu acho que basicamente a gente deve só seguir o nosso fluxo. Se algo do nosso passado vir para atormentar a gente deve se perguntar, essa coisa tá vindo porque eu quero, é algo físico ou mental? Tem isso muito no Cowboy Bebop. Eu me identifico muito com a frase que o Spike fala, que é, em um olho eu enxergo o passado, no outro olho eu enxergo o futuro. O que é que ele quer dizer com isso? O que é que o Spike quer dizer com isso? Hein? Que porcaria, né, Spike? Ele quer dizer que ele olha, remói tanto o passado, que ele fica muito preocupado também com o futuro dele. Porque ele tem medo desse passado afetar o futuro dele. E nessa ponte que fica fazendo entre o passado e o futuro, ele esquece do presente. E quando ele tenta procurar sobre o passado, ele torna o passado presente e acaba afetando a vida dele de forma permanente. É um anime muito bom, cara. Cowboy Bebop é um anime que fala sobre como a gente vai lidar com o nosso passado. E são passados ali de todas as formas, das suas mais variadas formas. O passado que a gente pode resolver, o passado que a gente não pode resolver. E também tem um episódio muito bom. Tem dois episódios muito bons que fala sobre fantasmas do passado que voltam para nos atormentar. E ele pode causar danos permanentes ou não. Ou a gente vai ter que aprender que, olha, isso aqui voltou, isso foi de algo que eu até imaginava que poderia acontecer, mas eu amadureci com isso aqui e agora eu vou seguir meu rumo. Ou não tem como resolver, vou ter que seguir do mesmo jeito. E tem outro que é muito bom também, que ele fala, no final do episódio ele fala, não deixe nada na geladeira. Por quê? Nesse episódio é uma bactéria que é de algo que o Spike ou outra pessoa deixou na geladeira. E esse algo se tornou uma bactéria que alastrou em toda a geladeira e criou... Ah, lembrei, isso foi o próprio Spike. Isso acabou afetando e essa bactéria acabou adoecendo as outras pessoas que estavam na tripulação. Então, ou seja, no final do episódio, quando ele consegue se livrar, ele diz, não deixe nada na geladeira. Por quê? Se você deixar um problema, às vezes, um problema ou algo ali que você está sentindo por muito tempo, pode acabar afetando o teu redor. As pessoas que estão ali, elas adoecem junto com você. Então, quanto mais você vai deixando aquilo ali se autoalimentar, vai ficando pior. E pode acabar adoecendo as outras pessoas. Então é isso. Fica a recomendação aí. Assista Cowboy Bebop. E eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Eu acho que eu teria mais assuntos para falar, mas eu acho que eu tô satisfeito com o que eu tô falando aqui. Você tá satisfeito? Eu espero que sim. Obrigado, cara, por ter me ouvido. Vou desligar aqui. Falou.